Estou apaixonada por você. News. E nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor. DJ Melody. Que é grande, sim. Que é tudo, enfim. Que existe em mim. Eu estou apaixonada. Estou apaixonada por você. E não posso mais ficar distante assim do seu carinho. E sei porquê. Tudo que eu faço, penso em você. É que eu estou apaixonada. Fico esperando. Eu estou apaixonada. DJ Milk. Banda Geração Eletrizante. Saca só, malandro.